O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós somos uma associação fundada em Paris, em 1992, portanto estamos comemorando este ano 20 anos de aniversário, Paris mais 20, e temos como associados indivíduos de todas as profissões, de todas as idades, de diversas credos e filosofias, mas todos eles têm algo em comum. Estão todos interessados em conhecer melhor e divulgar aquilo que se chama psicossociopatologia, ou seja, é a ciência criada e desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que explica, dá a explicação das causas e as soluções para esses problemas que estão assolando a humanidade. Ontem eu estava recebendo aqui um professor da USP que dá aula nos nossos programas de pós-graduação, ele também é nosso professor, e ele estava dizendo que uma das coisas mais importantes que a humanidade precisa no momento, a sociedade precisa, é conscientizar as suas inversões. Descoberta feita justamente pelo Dr. Kepp, que o ser humano, ele já nasce com uma inversão psíquica, percebendo as coisas ao contrário da sua realidade, tendo a tendência de sentir prazer, atração, preferência por tudo aquilo que é mal, que é sem ética ou que é maligno para ele mesmo, que é destrutivo, e rejeitando tudo aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro e que traz o desenvolvimento para si. Por exemplo, esse amor à corrupção que o ser humano tem, isso faz parte dessa inversão. Porque ele vê vantagens em ser corrupto. Já o indivíduo honesto acha que ele perde tempo, vida, ele está para trás dos outros, fica num sentido de inferioridade, porque ele tenta, às vezes, seguir uma conduta mais honesta. Então, honestidade é para bobos e a corrupção para os espertos. Kepp percebe que não é assim, que a pessoa corrupta, no final das contas, é a pessoa mais doente, é a pessoa mais longe da sua própria realidade, da sua própria essência, o que faz com que isso crie uma porção de doenças orgânicas, psíquicas e sociais. Sendo assim, a doença interior da pessoa, ela se espalhou pela sociedade. O indivíduo que nasce invertido, já querendo dar o contra na mãe, no pai, no professor, quebrar seus brinquedos e brigar com os irmãos, e ele vai crescer assim e vai criar então uma sociedade competitiva, injusta, má, e que vai sacrificar, matar seus irmãos, vai explorar o seu semelhante e vai dar no que está dando. Uma grande destruição do nosso planeta, da nossa casa, da nossa qualidade de vida. Então, Kepp deu, sim, a chave, a solução para todos esses problemas com a ciência psicossociopatologia. Vocês poderão, além de fazer análises, sessões individuais aqui de conscientização, porque aquele que conhece melhor as suas inversões, ele vai saber se defender melhor também das inversões sociais. Então, além desse atendimento individual e sessões de psicoterapia de grupo, nós temos uma série grande de cursos que prepara você não só para ter mais saúde, para viver melhor, para se desenvolver, mas também ser um agente de transformação social. É por isso que temos aqui pessoas de outros países também que vêm para cá para estudar no Centro de Psicossociopatologia de Norberto Kepp. Doutor Kepp, o senhor está vendo, né, suas ideias se espalhando pelo mundo, isso está nos trazendo uma grande alegria. O seu esforço e o nosso esforço não têm sido em vão. Então, muita gente já está percebendo o problema, o perigo dessas sociedades secretas dirigindo o mundo. Então, eu gostaria de dizer aqui para os nossos ouvintes que o senhor escreveu um livro, A Metafísica Trilógica, volume 3, e aqui em 1995 o senhor já conta já dá essas revelações bombásticas que hoje em dia estão pululando na internet, né, sobre as sociedades e seitas secretas. Então, se vocês quiserem saber melhor sobre esse livro, liguem para 3032 3616 3032 3616 ou se dirijam diretamente à Avenida Rebouças 3819, ao lado do Shopping Eldorado, ou nas unidades Millennium, né? As escolas Millennium de línguas que também aplicam a sua metodologia. Eu escrevi um trabalho, foi na França. A França, a civilização francesa, tem uma ideia muito importante sobre a questão social, né? Lá eles fizeram a Revolução Francesa porque os nobres, né, naquele tempo lá, os Luíses, né? Luís XV, Luís XVI, eles exploravam o povo e não sabiam como dirigir praticamente a nação. Então a França entrou numa grande confusão, inclusive por causa de uma guerra que eles organizaram lá no fim do reinado do Luís XIV. E aquela riqueza enorme que tinha a França naquele tempo desmoronou totalmente porque eles perderam o poder econômico lá, que o país todo tinha lá, a nobreza tinha, o povo tinha. Mais ou menos é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o país faz guerra em todo lado, em toda parte, geralmente para preservar, né, a riqueza econômica americana. E agora no Iraque, a gente sabe que foi a guerra mais desastrada de todos os tempos, né? E Afeganistão também, né, doutor Kelly? Também eles foram lá para pôr ordem na casa, como se fala, e dilapidaram a nação, né? Pegaram todas as riquezas que podiam pegar, né? Os museus lá, tudo aquilo que a nação guardou por milhares de anos, então foram parar nos bolsos lá, foram parar lá nos museus americanos, nas casas mesmo. De maneira que o americano deixou no Iraque foi um desastre, não só para o povo de lá, mas também para o povo americano, que agora se empobreceu por causa do valor do o custo que houve a guerra lá. De maneira que é muito importante ver a questão social, né? A patologia social. O Freud, ele descobriu que a patologia individual era por causa daquilo que ele chamou de inconsciente, que o ser humano, o que ele esconde, o que está no interior dele e ele não sabe, é o que predomina na vida dele. Por exemplo, ele falava dos conflitos, né, dos atritos que a criança tinha no tempo, é claro, né, da infância. E aquilo tudo que a criança escondia, e depois, mais tarde, a adolescência também, ou até mesmo na fase adulta, era o que dirigia o ser humano, mas numa direção errada. Porque, por exemplo, algo negativo para a vida que a pessoa não quer ver, e ela não tendo consciência, aquilo que é negativo para ela e para a sociedade é que predomina na vida dele. De maneira que a sociedade foi forjada, né, com esse tipo de mentalidade de esconder as coisas mais importantes. Então eu dei o nome a isso de patologia social, que a patologia não é só a patologia individual do ser humano que adoece, porque ele ignora. Com o tempo ele não sabe mesmo o que ele está fazendo, porque ele esconde, né, a maior parte das coisas erradas que ele tem. E na sociedade acontece o mesmo. A Cláudia falou de sociedades secretas, né? O que é secreto numa sociedade é o que domina a sociedade. Se os senhores notarem, nessas reuniões, por exemplo, é sempre um presidente cochichando no ouvido de outro indivíduo ligado a ele, ou então o presidente de um país cochichando para o presidente do outro país, o poderoso de um país, escondendo, né, as intenções e criando essas sociedades à parte. Então a gente pode dizer que no Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, assim como antes o próprio Reagan, o Bush, os outros presidentes, eles não mandavam em nada. Eles tinham que obedecer essas organizações poderosas, né, principalmente econômicas, que davam as ordens. No Brasil é exatamente a mesma coisa, né? Ou então em qualquer parte do mundo. As pessoas que sobem lá, sobem por causa da alta quantia que recebem para eles fazerem a promoção, com a promessa de que na hora em que eles estivessem lá em cima, eles iriam proteger o valor econômico, né, que essas organizações, essas corporações tinham e que, em parte, forneceram. Essas organizações forneceram para os políticos. Então, o que que acontece, né? Essas organizações escondem também o que acham. E nem o presidente sabe o que que eles estão tramando. De maneira que, quando uma nação tem problemas, é porque essas coisas são escondidas. Notem, por exemplo, tal WikiLeaks, né? Que aquele australiano ele fez, revelando as conversas assim nos bastidores que os políticos fazem entre si e que às vezes entra até no microfone lá das mídias e muitos ficam ouvindo coisas assim que estarrecem, né, o interesse da nação. O que que um político, por exemplo, de uma nação, pensa do político de outra nação, ou então as tramas que eles fazem para não fazer com que o povo não perceba os interesses que ele tem. Então eu posso dizer o seguinte, que essa questão de fé, por exemplo, então eu ouvi, né, esta semana, que o próprio Papa, ele falou que essa questão da homossexualidade, né, de os casais homem com homem, os casais homossexuais, mulher com mulher, que querem fazer, assim, uma família, eles oferecem um perigo para a humanidade. Então, é claro que é uma coisa também patológica, é claro, né? A humanidade vive na patologia. O trabalho que a humanidade tem que ter é em torno dessa patologia que precisa ser conhecida. Agora, por exemplo, esse que dirige os católicos, né, no mundo todo, ele não falou que o problema mais importante era o problema social. Então, o problema sexual existe, mas aí já entra no domínio mais inferior. Mas o que causa mesmo essa revolta, essa intranquilidade social, é o domínio que tem esses grupos de poder econômico social e que está dirigindo agora a nação. Sendo unidos, né, naqueles Doha, por exemplo, ou nessas sociedades secretas, para tirar tudo que tem da nação para eles. Então, por exemplo, o indivíduo fala que ele conseguiu ser milionário ou bilionário. Milionário agora é fichinha, né? Agora é bilionário. Por exemplo, ele consegue ter bilhões e bilhões de dólares, disso, daquilo. Isso é uma indecência, né? Porque aquilo que ele conseguiu, ele está roubando da nação, aquilo pertence ao povo. Então veja, né? Eu falei isso em vários programas de televisão e de rádio. O petróleo está na terra, está debaixo da terra, pertence ao povo. Assim como a agricultura pertence ao povo, assim como as águas pertencem ao povo, assim como tudo que está no mundo, tudo que existe pertence ao povo. No entanto, os espertos, né, esses indivíduos espertalhões, que são anais sádicos, não? São pessoas sádicas que querem judiar do povo, então criam leis para favorecer a vida só econômica, social deles, e deixando a maior parte na miséria. A tal ponto que um juiz falou que, por exemplo, as leis aqui no Brasil, né? Ele é um juiz brasileiro, que as leis são organizadas para uma corrupção, né? Do próprio grupo lá de cima, que quer pegar tudo para eles, então fazem leis contra o povo. Então, isso é muito importante agora. É por isso que nos Estados Unidos, lá em Nova York, tem aqueles movimentos todos, por exemplo, Occupy Wall Street. E o prefeito, que é um espertalhão, que tem bilhões e bilhões, ele proibiu, né? Ele comprou os militares, né? Lá, a polícia lá de Nova York, e desalojou daquele parque lá, o pessoal que estava acampado. E toda pessoa que tenta trazer essa consciência, eles atacam. Então, se atacam, por exemplo, uma pessoa que traz uma consciência como essa, está atacando o próprio país, está atacando o próprio povo. Porque eu posso dizer o seguinte, né? Que a questão da fé, né? A fé não é acreditar naquilo que não existe. A fé é acreditar naquilo que existe. Então, qual é a maior aproximação que o ser humano pode ter com a divindade, né, com Deus? É na ação boa, né, fazendo bem, é na ação verdadeira, né, vivendo a verdade, e na ação estética, que é praticamente a das artes. Então, é assim, né, que o povo se aproxima da divindade. Não é só indo numa igreja e ouvindo um sermão e discutindo uma tese qualquer sobre os interesses daquela igreja, mas fazendo o que beneficia, o que enobrece, né, o que traz o bem-estar para toda a humanidade. O planeta pertence ao ser humano e não a esses grupos que se apossaram, né, dos poderes, do dinheiro principalmente, e agora eles escravizam o povo. No nosso jornal, né, tem uma notícia seguinte, que 1% escraviza 99%. Então, são sete pessoas, através de 300 famílias, veja bem, 300 famílias são donos da humanidade. Essas 300 famílias escravizam toda a humanidade em benefício deles, e não em benefício do povo. Então o povo precisa, né, ter a consciência da patologia social para o povo se ajudar. Quem quer falar um pouco sobre esse assunto? Eu poderia complementar com alguma coisa aqui, doutor Kep, porque outro dia justamente eu estava vendo uma entrevista com um destes milionários brasileiros da atualidade, né? E vendo assim o papel da mídia invertida e corrupta no caso. Porque esses indivíduos são apresentados na televisão, assim, em entrevistas, mostrando assim como exemplos a serem seguidos. E a gente via o jeito do indivíduo assim, que mostrava assim ser muito doente psiquicamente, um indivíduo meio aéreo, assim, muito esquisito. E justamente eles têm esse tipo de atividade, como o senhor estava mencionando, mineradora, portuária, petrolífera, que geram bilhões, milhões para um indivíduo, que pouco volta para o nosso próprio país e para o benefício do povo da região onde eles trabalham, além de serem atividades altamente assim, poluentes para o planeta, com essa atitude de ganância e de exploração, né? E então as mídias divulgam dessa forma invertida, que aquele é um indivíduo que é um modelo para você seguir e chegar nos bilhões dele. Quer dizer, é uma coisa muito doente que existe na nossa sociedade isso, né? E o doutor Geraldo, também na Colômbia existe o mesmo problema, doutor? O mesmo problema, doutor Kepe, de Brasil, de Colômbia, estão na Colômbia, na África, na Ásia, em todo o nosso planeta. Uma coisa que me preocupa, doutor Kepe, recentemente, é ver que agora, em período de chuvas, tem muitos deslizamentos. E os deslizamentos acontecem sempre em lugares de pessoas super pobres. E os donos de poder culpan a las personas, que es porque ellos se ponen a riesgo, que no entienden, mas precisamos acá lembrar unas enseñanzas del doctor Kepe, que le fala que en las sociedades del futuro, cuando el Espíritu Santo volta sobre la tierra, todo ser humano precisa tener teto, derecho a teto, a ropa, a gallajo y a comida. A comida. O fato de que as pessoas sejam obrigadas infelizmente e injustamente a morar em aquelas montanhas é uma questão injusta que todos devemos unir para pedir justiça. Ué, porque que o poder deixa, né, construir uma casa, por exemplo, essas favelas, nas montanhas, em locais tão perigosos, né? Isso é uma atitude totalmente invertida do poder. E na Suécia, Aninha, lá no passado, né, todo o povo tinha mais ou menos o mesmo padrão de vida, né? Agora dizem que aquela família Wallenberg, uma só, domina toda a economia da Suécia. É verdade. Inclusive, parece que está virando cada vez mais à direita agora, que tem muito mais diferença social. Realmente, aquele ideal de todo mundo ter a mesma coisa, ter um padrão bom de vida, está desaparecendo. E o Ortiz de Camargo Neto, que é jornalista, o senhor tem alguma coisa a falar? Olha, doutor Kepp, eu vi uma frase do Machado de Assis que se aplica ao trabalho do senhor. Ele falou essa frase para o José de Alencar, porque na época a mídia escondia o José de Alencar, porque o Dom Pedro II apoiava mais o Gonçalves Magalhães, que é o romancista indianista, e deixava ele de lado. Então o Machado de Assis falou: não se preocupe, porque contra a conspiração do silêncio existe a conspiração da posteridade. É, mas essa posteridade tem que funcionar agora, né? Sair do silêncio. O senhor escreveu o livro 25 anos atrás, né? E com tudo que a mídia escondeu hoje está, né, chegando ao fundo. Tá vendo como é bom falar? É. Antigamente falavam assim, os religiosos, né? Para, não pare de falar, fala tudo, abre a boca. E o demônio fechou a boca da humanidade, né? É bom agora começar a falar. Está de acordo, Julieta? Julieta é colombiana também. Estou concordo, doutor Kepe. Na Colômbia, por exemplo, um dos países com mais jornalistas, sindicalistas mortos por falar a verdade, mas mesmo assim o povo colombiano tem um pouquinho mais de consciência agora, um pouco mais, e isso vai ajudar a desenvolver o país também, a consciência dos problemas que temos. E a Luciara aqui? Ela mostra como a importância de dar consciência para as crianças. Como é que chama seu livro? A Terapia em Sala de Aula, doutor. Está tendo uma grande saída, viu? Tem, esse ano vendeu bastante livros. Só uma escola comprou 40. Então. Então, parece que... Eu estava até vendo aqui um trecho no livro que o senhor escreveu, Escravidão e Liberdade, que o senhor fala assim: estou falando que existe em nosso passado pessoal ou genético uma situação de felicidade extrema, da qual jamais esqueceremos. Então, o senhor falou aí de todos esses problemas sociais, né? Então, tem que voltar essa alegria, né? Isso. Então, eu gostaria de dar aos nossos ouvintes o endereço da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Os nossos telefones 30 32 36 16. Temos psicanálise individual e de grupo, cursos de conscientização e de formação de psicossocioterapeutas, para que cada ser humano que tenha ética e decência se torne um transformador da sociedade. Nosso site é www.stop.org.br.